chegou, deixou aquele clima no ar. Não se entregou, mas falou mil palavras no olhar. Eu não sou muito de demonstrar, continuo tentando me aproximar. Sei, não tenho muito a te oferecer, porém não tenho nada a perder. Tudo bem se você me quiser, rainha, eu vou pagar pra ver. Eu continuo tentando te convencer e deixa a noite envolver no ritmo desta canção. Se minhas palavras não bastarem pra você, ouça o que diz o meu coração. Ei, rainha, meu sangue ferve por você. Ei, rainha, meu sangue ferve por você. Uma estrela cai, a lua brilha mais que o sol. Isso faz a nossa noite ficar bem melhor. Aliás, lembrei que ainda estou só. Continuo tentando me manter ao seu redor. Já passou a fase da gente se iludir. Sempre dou a chance, eu não vou desistir. Então demorou, chega de fingir. Rainha, eu quero ter você pra mim. Então demorou, chega de fingir. Rainha, eu quero ter você pra mim. Ei, rainha, meu sangue ferve por você. Ei, rainha, meu sangue ferve por você. Ei, rainha, meu sangue ferve por você. Magia é natural, dedicação sempre total, sintonia plano mental, proto ser espiritual. Eu e ela somos agir, um sorriso e tudo assim, o começo que não tem fim. Eu sou você e você é de mim. Minha preta, eu quero mais você, mais você. My black woman, quero te dar mil beijos e não esquecer. Minha vida agora é com você, menina. Te amo e não me canso de dizer. Ei, rainha, meu sangue ferve por você. Ei, rainha, meu sangue ferve por você. Ei, rainha, meu sangue ferve por você. Yeah.